tocam agora as melhores músicas em inglês. la. We'll be right back. did we ever go this far? You touched my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in love? Do we deserve to bear the shame of this home? Esta é a história de uma amiga nossa que durante a sua infância e seus tempos de moça, além de ser bonita, era ingênua e sonhadora. O seu maior desejo era estudar e ser doutora. Ela sempre foi uma mulher inteligente, mas a necessidade deturbava sua mente. Ela era pobre, ia para a escola sem comer e tinha que estar no duro para sobreviver. Mas com o tempo o seu destino mudou. Ela mandou lixar os estudos e para a maldade se entregou, passando a exercer a mais velha profissão, também conhecida como prostituição. Ganhava algum dinheiro e resolvia alguns problemas. A fome, por exemplo, já não era um dilema. A vida melhorava dia a dia, mas ela não sabia que o perigo a perseguia. Cantem! Passaram 2 anos, 3, 7 meses. Ela só petava com clientes libaneses, suecos, portugueses, checos, holandeses. Dava tempo impossível de agradar os seus fregueses. Destituição ela fazia. O tempo foi passando, a minha amiga se enriquecia. Assim ela dizia, mas ela não sabia que o perigo a perseguia. Ela atendia de noite ou de dia. Um dia eu perguntei como é que ela conseguia. Segredos do ofício. Ela me dizia, sentia muito orgulho no trabalho que fazia. Um dia vinha toda bonitinha, sapatos tatuados e a saia bem curtinha. Joias no pescoço exibia, mas ela não sabia que o perigo a perseguia. Cantem. Já não era pra sobreviver, passou a ser um vício para se enriquecer. E por dinheiro era capaz de vender a sua moral. E já não era aquela mesma moça normal. Era a palavra mais sagrada, a sua forma mais ousada. Tinha joias bem bonitas e as roupas muito caras. Ai, quando ela andasse parecia que tinha asas. Muito tempo se passou e alguém do bairro me contou que ela foi encontrada lá na esquina da verdade. Estava morta, foi espancada sem piedade por um homem qualquer que só pensava na maldade. E os amigos não apareceram. Outros fingiram que não a conheceram. Ela viveu dando corpo para ter o que queria, mas ela não sabia que o perigo a perseguia. Cante! Sintoniza-te. antena web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Quanto mais te espero, io no me lo callo. Mas será que dá uma cura? Thank you. Fique sintonizado no Sul Antena Web. Yeah.